Caraca, eu já tinha esquecido da tal da frase. É o ponto fraco. Eu Não não. precisa frase, Não, não só se precisa, quiser. cara. É que o Spider sempre faz, só isso. Ah, mas é muito chato você chegar num podcast e falar oi, né? Sei Não, lá. não é. A gente faz isso. Eu tenho uma entrada para você, cara, em pronto, se você quiser. Olha aí. Ai, ai, ai. Tenho até medo de perguntar É qual que é. tranquilo assim, ó. Meu nome é Karen, eu sou jornalista, moro no Canadá e não, eu não conheço a Luísa. Nossa, alguém se lembra disso? Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. É isso aí, pessoal. Não é plano infalível, não, mas de tanto eu pedi, de tanto pedi, o Team Blue finalmente cedeu e trouxe aí a pauta que eu queria. Poxa, você. Tá certo, tá certo. Junto aqui conosco, ele, Zupão! Fala aí, galera, belezinha? Então, quando eu era pequeno, eu não tinha franjas, mas eu queria ser um cientista como franjinha, cara. Caraca! Junto também aqui com a gente, ela, Baianeta! E aí, galera, beleza? Ó, eu tinha um coelhinho, viu? Fica a dica pra Eita! vocês aí. Eita! Já peguei, eu saquei. Saquei, Senti a saquei. ameaça. E hoje uma convidada aí muito especial, direto lá do portal Cultura Nerd Geek, Karen Soarelli. Oi, pessoal, aqui é a Karen. E na minha infância, a melhor festa de aniversário que eu já fui foi da Magali. Oh, Boa! que Boa! beleza. Não Eu faltou acho uma comida, hein? boa combinação, lá, é verdade. Não faltou Era comida. melancia para todo mundo? É, com certeza. E agora ele, Ricardo Spider! E aí, pessoal? Estamos aí. E eu só digo o seguinte: quando eu era pequeno, eu tinha um caderno de planos infalíveis, cara. Caraca, meu. Olha aí. Todos foram infalíveis mesmo, Spider? Ó, teve vários deles que deram certo, hein? Olha só. Então o Spider é o dono da rua. É, eu tô na lua. Da lua, né? Da lua. Da lua, é. Da lua. Dono da lua. Gente, eu jurava que o Team Blue ia esquecer do Spider de novo, né? Não, não. Ninguém ficou com essa impressão que ele ia esquecer, não? Tipo, ele chamou todo mundo e aí, tipo. Chamou até a convidada. É, Pior que e eu aí ficou tive. aquele silêncio assim. Pior que eu tive esse medo hoje Tá vendo? depois. É. Aí foi pronto. O Spider chega a gelar, né? É, deixou o Spider lá com a turma do penadinho. Já tá virando tradição o meu esquecimento já. Olha aí, olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem. Vocês estão sempre sabendo, né? Sabem sempre antes, até antes que alguns dos participantes aí. Hoje nós vamos falar da Turma da Mônica. Olha aí, essa turminha aí que vem nos cativando já há mais de 50 anos. Nossa senhora, hein? Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, dado o recado da Desert Studio aí. Agora os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente muito forte lá no Facebook, você pode falar com a gente lá na nossa página do Facebook. Lá no facebook.com/balaglu. A página no facebook.com/balamachinecast. Agora, se você quiser falar com a gente mais sério, você pode encontrar a gente lá no nosso grupo. Facebook, lá no facebook.com/gloops/machinecast. Isso vai morrer, velho. Geralmente dão certo. Quando nós jogamos muito, então você pode jogar com a gente lá no Alvanista. Você pode seguir o nosso perfil lá no @MachineCast. Que palinho! Ou você pode também acompanhar o que tá rolando lá das gravações lá no nosso Twitter. Lá no @MachineCast. E onde circula Lola Solta, você pode encontrar todo mundo lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link aí na descrição do post. Lá, ô Edu, lá rola, lá Lola altas tletas. Lá é só plano infalível, falível, tletas milabolantes. Bom, pessoal, não esquecendo de dar aquela colaboração, né? A gente, né, sempre pede aqui para você indicar o episódio para alguma pessoa, apresentar o podcast para alguma pessoa, e hoje não será diferente. Então, a recomendação que a gente faz aí, por favor, indique aí para algum amigo teu, para alguma pessoa que você conhece, o nosso podcast, aquele episódio que você mais gostou e tudo mais, que a gente agradece muito. E a minha indicação hoje para você, que conhece muitas pessoas aí, e a minha dica, a minha indicação de profissão hoje aí para você passar a nossa palavra à frente, é para você indicar pro testador de colchões. Né? Testador de colchões? Aquele cara que tem um trabalho difícil, que é testar colchão, né? Testar travesseiro, que ele tem que dormir e aí tudo mais. Indica pra ele aí, pra ele poder pelo menos ficar um pouco mais acordado, não dormir tanto no serviço, entendeu? Olha aí. Olha aí. Tá bom, tá bom. Então, logo, logo vamos começar a falar sobre a turma da Mônica. Certo? Então, vamos pro cast! Vai ser o cast inteiro desse jeito, né? MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Voltamos e vamos começar aqui o nosso cast. Mas antes, né? Pessoal, quem aqui ainda lê Turma da Mônica hoje em dia? Pra, de repente, ser mais exato, assim, a Turma da Mônica Jovem, que é uma novidade aí. Cara, Turma da Mônica Jovem eu não leio não, mas o Mônica em inglês e o... uma série clássicos do cinema, que é da Turma da Mônica, esses aí eu compro todo mês, cara. Todo mês, toda semana, sempre que sai eu compro. Tá, cara. De sacanagem. Sim, sim. Sério? Eu bato olha cartão aí na banca de jornal pra ver quando saiu e pego, cara. Olha só, massa, cara. Cara. Olha eu tenho comprado a coleção Maurício, a MSP 50 anos. Eles estão... O Maurício de Souza abriu os personagens, convidou vários artistas brasileiros renomados para fazer cada um uma história com um personagem diferente. Olha. Então já saiu a primeira leva, já saíram duas levas com quatro livros cada um e já tá saindo a terceira. Ah, eu acho que eu fiquei sabendo de uma dessas aí. Tem o Astronauta em uma delas, não tem? Tem duas do Astronauta, duas do Astronauta que eu tô louco pra ler, cara. Diz que é muito legal. Eu acho que eu vi no Matando Robôs Gigantes, mano. Eu não só tenho as duas do astronauta, como eu tive a oportunidade de pegar o autógrafo do Danilo Beirute na FIC que teve aqui em 2015. Olha aí, cara. Saca, velho. Foi que o Danilo Beirute é o autor e desenhista da HQ do astronauta. Olha São só. Duas, que é a Magnetar, que é a primeira, e Singularidade, que é a segunda. Eu tô louco que pra legal, ler essas duas, cara. E é um livro. É uma graphic novel, né? É um quadrinho de luxo, com uma história com um arco fechado, com começo, meio e fim e tal, papel de melhor qualidade, essas regalias. Só. Show de bola. Bom, o meu contato mais recente com a Turma da Mônica eu tenho porque eu fiz recentemente uma assinatura da Turma da Mônica, né, com um exemplar de cada personagem mensal pra Ashley, né, pra minha filha aí, pra largar um pouco o GTA V, né? Ah, é. Parar não de jogar um pouco GTA V e ver a Turma da Mônica. Mas aí não muda muito, que daí ela vê a Mônica dando coelhada nos outros, aí ela vai pro GTA e começa a dar paulada nos outros igual. Não é? Olha, pelo menos ela tá dando no GTA, porque eu lembro quando a gente era criança, a gente dava coelhada, era nas outras crianças. Mas eu continuo dando as coelhadas. Eu não parei, não. A Ticiana dá a Radu calhada, né? Caraca. Com coelho, o que tiver na mão, boa. Meu Deus, meu Deus. Olha aí, olha aí. Corre, Cebolinha! Bom, então, Eduardo, diga aí, Eduardo, vamos começar a falar aí sobre a Turma da Mônica, né? Então, siga lá. Então, cara, a Turma da Mônica aí, né, é a maior criação dos estúdios Maurício de Souza, do próprio artista Maurício de Souza. A turminha nasceu aí na década de 60, originalmente lá nas tirinhas de jornais que eram publicadas e tudo, a princípio apenas com franjinha e com bidu. Depois, lá no ano entre 1962 e 63, que surgiram o resto da turma, né? A Mônica, o Cebolinha, o pessoal. Não, o Cebolinha foi em 60 também. 60 também? Ele era coadjuvante, é. A Mônica que foi em 63. 62 teve outro que eu não lembro quem foi agora, enfim. Olha, rapaz, pra mim era a turma toda. Não, então, retratando-me aqui, a Mônica vira protagonista, né? Em 63, personagem principal. E uma curiosidade interessante é que os primeiros personagens lá, o Franjinha e o Bidu, eles eram muito inspirados nas histórias do próprio Maurício de Souza, o cachorrinho que ele tinha quando ele era garoto e tal, que chamava Bidu. Então ele inspirou muito nas histórias que ele teve com esse amigo. E outro personagem que é muito inspirado nas histórias do próprio Maurício é o Chico Bento. Na verdade, todos os personagens ali do arco principal, ali do meio principal do Maurício, são inspirados em alguém conhecido ou até próprio na família dele, a própria Mônica, no caso, né? É, mas o Bidu era o cachorrinho dele e o Chico Bento era ele próprio. Não, o Chico Bento era um tio-avô dele. Ah, é mesmo. Porque o que é inspirado no Maurício mesmo é o pai da Mônica, né? O seu Souza. Não é não, hein? É? Não sabia? Caraca, Edu. Não, porque no negócio das entrevistas que o Maurício falou, que ele falou que as histórias do Chico Bento eram as histórias inspiradas na infância dele, eram os contos das histórias dele criança. Não, tudo bem, mas o personagem Chico Bento é inspirado num tio-avô dele. E as histórias inspiradas numa senhora, se não me engano, é a avó, alguma coisa assim, que contava as histórias, tudo. E essa avó, inclusive, virou uma personagem do arco do Chico Bento. Olha, essa história da avó dele, eu não... Eu não lembro o nome da avózinha do Chico Bento lá, mas enfim. É isso aí, continua. Então, cara, e se tornaram aí, né, os personagens mais famosos do Brasil e mundo afora. Ficaram mundialmente famosos aí, viraram games, virou desenho animado, virou longa de cinema, teve interação com pessoas, filme interagindo com pessoas de verdade, tem um parque temático gigantesco, se eu não me engano, fica em São Paulo, né, Zupão? Fica em São Paulo, é. Tem um parque temático da Turma da Mônica? Caraca. Tem o parque temático. Da Mônica. Tem. Okay. Se eu não me engano, no Ibirapuera. Tinha um em Curitiba, mas eu acho que fechou já. Aí, Spider, fechou, Spider? Spider vivia lá. Cara, eu lembro que tinha esse parque da Mônica, mas ele não era muito expressivo, assim, não. Olha, na minha infância ele foi bem expressivo. Eu não lembro. Você lembra onde é que era? Não sei. Porque eu lembro, acho que ele era dentro de um shopping, será? Será que não? Você tá querendo forçar demais a minha memória. Pois é. Não, é que eu lembro desse parque da Mônica dentro de um shopping, assim. Acho que dentro do Estação, se eu não me engano. Mas... Aqui em São Paulo é, dentro do SP Market. É, então talvez isso. E aí, eu aí acho que assim, eu digo que não é muito expressivo porque tinha parques maiores, entendeu? Não quero diminuir, entendeu? Mas eu vou ali chorar no cantinho, já volto. É isso aí, Spider, tratando bem os convidados que eles sempre voltam. É isso aí. Pô, não quis fazer isso. Mas voltando lá, Edu, na questão dos personagens, todos os, que nem a gente tava falando, todos os personagens ali são meio inspirados em, ou em conhecidos do Maurício ou na própria família. Caso, de novo, né? Na Mônica, que é inspirada na filha dele, né? Que ela era bem parecida com a Mônica. Inclusive, se a gente se procurar na internet, eu vou deixar link no post das imagens que o Maurício fez, os desenhos que ele começou a fazer inspirado na filha dele, coisa, até chegar na Mônica que ele conhece. E, inclusive, a filha mais nova dele, que foi inspirada na Maria Cebolinha, irmã do Cebolinha, que ele se inspirou nela, cortou o cabelo da Mônica quando ela era criança, então ela ficou com várias falhas no cabelo, assim. E o cabelo da Mônica, personagem, é inspirado, inclusive, nesse fato. Por isso que a Mônica tem aquelas mechas parecendo um cacho de banana no cabelo. Mas esse Maurício de Souza legal. Teve muito filho, né? Teve. Nossa senhora. Porque até onde eu sei, quem é... É a Mônica, a Magali... A Mônica, a Magali, a Maria Cebolinha, a Marina, o Nimbus, nossa. O Do Contra... É uma galera, não é? É uma galera. Ô, louco, tudo, eu não sabia que era tudo baseado em filho dele, não. Também. O Cascão é baseado num amigo de infância dele, né? O Cebolinha é baseado numa criança, um menininho que vivia pelas redondezas lá. E tem, eu vou deixar no post o nome dessa pessoa e tem a foto dele. Hoje ele tá com 66 anos de idade, né? Que legal, cara. Tem mais... O Zé Luiz, alguém lembra do Zé Luiz? Eu lembro. O Zé Luiz, no começo da história da Turma da Mônica, ele era irmão da Mônica. Ele era filho do seu Souza. Aí, na década de 70, eles desvincularam esse parentesco. Que também parece que ele também é um filho do Maurício, uma coisa assim, né? Você tem que ver que é uma história de 50 anos, né? Então, se a gente estiver falando alguma bobagem, alguma coisa fora e errada, por favor, corrijam-nos nos comentários, mandem aí as fontes reais, enfim... Mas, gente, Edu, tu quer... fala, Spider, vai falar. Não, coisa. não, eu só queria fazer uma correção bem rápida aqui. Pois não. Pra Karen não ficar muito triste comigo, que ó, o Parque da Mônica funcionou no Shopping Estação mesmo, minha lembrança até tava certa, e ele funcionou só por 2 anos, de 98 a 2000. Então... Poxa, eu fui 2 vezes, então eu fui 1 vez no ano que ele abriu e outra vez no ano que ele fechou. Sortudo, hein? então é isso. Então, me desculpe aí, eu não quis... diminuir. Poxa, mas era super legal, tinha um showzinho com aqueles personagens de cabeção, sabe? Isso! Nossa, isso é verdade. Naquela época shopping... que esses bonecos apareciam em tudo com aquele lugar na TV, né? Lembra? Não, e era legal porque, assim, o Shopping Estação naquela época, eles tinham um espaço só pra shows. Então, ele usava, inclusive, o Parque da Mônica pra fazer os shows exclusivos pras crianças, assim. Então, tipo, sabe? Era bacana. Mas durou só 2 anos. Então, desculpa. Corre, Cebolinha! Aí eu pego você! Bom, a Turma da Mônica, né, se passava num bairro de São Paulo, né, o bairro do Limoeiro, famoso bairro do Limoeiro. Eu achava legal na época esse nomezinho. Cara, enfim. E até hoje eu me pergunto, esse bairro existe? Parece que fala sim. Fala aí, Zupão, eu só conheço a Ponte do Limão, agora bairro Ponte do Limoeiro Limão, eu não conheço não, velho. Não, com esse nome assim, Limoeiro, não. Não tem a conheço, Ponte do Limão, não. Que é a Ponte do Limão na Zona Norte ali, é. Também. Isso. Olha, estraga só. A infância de todo mundo, é isso. ele é baseado numa cidade chamada Bairro do Limão. Nossa, a cidade chama Bairro do Limão? Ah, desculpa, é um bairro baseado em um bairro da cidade... Ah, tá, o Bairro do Limão eu conheço aqui isso, em São Paulo, que é lá na Zona Norte mesmo, Zupão. É, na Zona Norte, inclusive é próximo da ponte do Limão. A ponte isso, do Limão ele é baseado, do Limão. Ele é baseado nesse bairro aí, o Bairro do Limão. É sempre a referência, né? Isso, é uma referência. Mas então, vamos falar aqui dos personagens, né, dos principais, os coadjuvantes e outros. O que eu sei é o seguinte, em 63, em 60, o Cebolinha surgiu, né, como o Edu falou, surgiu lá nas tirinhas do Franjinha do Bidu. A Mônica surgiu nas tirinhas do Cebolinha em 63, né? E aí, conforme foram passando os anos, cada um foi ganhando a sua própria revista. Mas isso só na década de 80, olha só. A Magali foi a última a receber a revista dela própria, que foi em 89, a última dos cinco ali, dos cinco principais. Coitado, o Xaveco tenta todo jeito ter uma revista só pra ele, mas nunca consegue, né? o Cascão e o Chico Bento ganharam em 82 a revista dele, se eu não me engano. Né? 79 eu acho que foi a Mônica, uma coisa assim, não lembro agora. Enfim, e aí, gente, os personagens, assim, eu vou falar o meu predileto de todos os personagens aí. É a Magali. Eu sempre me identifiquei muito com a Magali e eu sempre comprava primeiro os gibis da Magali. Se sobrava dinheiro ou fosse pra comprar mais de um, era a Magali e outro. Aí eu escolhi. Isso é coisa de gordo, velho. Eu ia falar com ela. Tem alguma particularidade, Timbu? Porque ela tem um gato de estimação, de repente você tinha um gato também. Tem alguma característica ou você só gostava dela mesmo ponto, assim? É que assim, a minha mãe dizia que eu comia demais e não engordava. Ah, é. E aí eu me identifiquei muito por causa disso, entendeu? Então, entendi. Sei lá, e a Magali é mais ou menos assim. Inclusive a filha do Maurício, a Magali, ele diz, baseou nela, né, que ela também era assim, ó, comia e não engordava, né? Mas isso eu acho que isso é normal de muitas das crianças dessa época aí. Karen, diz aí, Karen, qual era dos personagens que tu mais gostava e se tu tinha alguma referência sobre eles? Olha, quando eu era criança, minha mãe assinou as revistas lá em casa, então chegava todo mês. E eram quatro, a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão. Meu irmão ficava com a do Cebolinha e do Cascão e eu com a da Mônica e da Magali. Jeito de dizer, né, a gente trocava as revistas, mas cada um acabava ficando, ele com a dos meninos e eu com a das meninas. E eu sempre me identifiquei muito mais com a Magali também. Olha só. Mas não só a personagem Magali, mas todo o universo da revista da Magali. Porque ela tem essa questão de comer muito e não engordar. Não que eu comesse muito, eu comia muito doce, muita tranqueira e não engordava, né? Olha só. E eu sempre fui muito magrela, então na escola os meninos iam... assim, encher a paciência das meninas, né? Chamava eu de Magali e minha amiga de Mônica. Como se fosse a magrela e a gordinha, sabe? Sinta a minha coelhada agora, viu, Karen? Na gordinha, baixinha e dentuça, né? E ao mesmo tempo, tem outras coisas na revista da Magali com as quais eu me identificava. Tem o Dudu, que é o personagem que não come. Então, minha mãe dizia que eu não comia. Eu não comia comida de verdade, arroz e feijão, né? Eu queria, né? Sim. E o gato e tudo mais. Não, gato inclusive, não. O mingau, né? Por favor. O mingau. Gato. Mas é um gato, velho. É um gato branco, Bruno. Ai, ai, ai. Mingau. Tá aí o nome. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Inclusive teve uma historinha que eu nunca vou me esquecer, que era justamente a Magali sofrendo esse tipo de bullying, né? Que estavam os meninos chamando a Mônica de gorducha e começaram a chamar ela de magricela. E ela pede ajuda pra Mônica, e a Mônica quer ensinar ela a bater nos meninos, mas ela é fraquinha. Então, eu me identificava bastante. É legal. Edu? Cara, as histórias que eu gostava mais de ler e tudo não são do foco do elenco principal e tudo. Olha, mas eu geralmente eu lia nas revistas do Cascão. Olha, do Cascão? Do Cascão, que são as histórias do astronauta, saca? O astronauta aparecia na Mônica em outras, né? No Cebolinha. Mas ele aparecia com maior frequência na do Cascão. Sério, cara? Sério. Nossa. Eu não sei se tinha alguma coisa assim, tipo, determinados personagens vão sair não, mas em determinado gibi por causa da editora, saca? Não, mas eu acho que não é por causa da editora. Mas eu acho assim, Edu, esses personagens se apareciam nas de terceiros, tipo da Magali, Cascão e Chico Bento, era muito pequena a participação por causa que os gibis eram menores. E a da Mônica era bem grande, porque a da Mônica era mensal, se não me engano. Então eles tinham histórias maiores. Eu acho que pode ser que tu esteja equivocado, mas, enfim, pode ser, sei lá, só não. Pegando pra ler uma revista antiga pra ver se é realmente. Eu lembro de ler mais nas revistas do Cascão, sim, que era a revista que eu gostava mais. Sim. Saca? Uhum. E das histórias lá dos personagens, eu curtia mais o astronauta, cara. Achava as histórias dele muito massas, velho. Legal. Zupão? Bom, eu, como eu disse no início lá, eu gostava bastante, assim, do personagem isoladamente, né, do Franjinha, pelas invenções malucas que ele fazia lá, pra viajar no tempo, pra uma arminha lá pra sumir alguma coisa, sabe? Uns negócios muito malucos, assim. E do Cebolinha pela questão da aventura. Que o Cebolinha sempre bolava os planos ali, até com uma, vamos dizer assim, uma inocente maldade, assim, né? Porque ele é criança, ele é ingênuo e tal. Só que ele era muito inocente, ele era muito ingênuo, sempre se dava mal, assim. Mas toda, você vê toda a aventura dele, assim, é bastante legal. Ele sempre incluindo o Cascão numas furadas, assim. Então, eu gostava dele pela aventura, assim, né? E do Franjinha por causa das invenções doidas que ele fazia lá, né? Spider! Pois olha, eu gostava dos mais secundários, assim, e não dos principais. Dos principais eu achava bacana, mas eu achava muito mais divertido quando apareciam os secundários. Então, dentre esses, o que eu mais gostava era do Louco. Ué, não, eu ia falar isso agora, cara. O Louco era o melhor, cara. Cara, eu gostava muito do Louco, cara, porque assim, toda vez que ele aparecia... Era louco. Ele podia fazer qualquer coisa. Tipo, tá tudo bem. E saíam umas histórias muito bacanas quando ele aparecia. Sim, cara, sim. Bah, nossa. Então, tipo, inclusive ele chamava o Cebolinha de cenourinha pra deixar ele mais puto e tal. Sim. Essa era boa. Era bom, bem bacana. Importante mencionar que tinha a Casa do Louco no Parque da Mônica de Curitiba. Caraca. Olha aí. Eu não lembrava, hein? Olha aí. Se eu não lembrava, devia de ser massa mesmo. Olha, queria ter ido. Ó, oh, só vim indo. Ainda tá aberto? Não, mas tem outros loucos por aí. Ah, tá. Essa aí tá em qualquer lugar, velho. É. São Paulo tá recheado também, mano. Esse é o Spider. É, isso aí. Uma coisa que era legal era o nome do louco, né? Que poucas vezes apareceram, mas o nome dele completo era Licurgo Orival Umbelino Cafasprino de Oliveira. Caraca. Caraca, velho. Caraca, não lembrava disso aí. Muito massa. Meu Deus do céu. Que pau. É por isso que o cara era louco, né, rei? O nome desse queria ver alguém manter a sanidade. Ticiana. Eu quero ver quem vai adivinhar qual era o personagem que eu mais me identificava na turma do Tina? Não. A Mônica. Não. O tá Rolado. Me chamando de gorda, Zupão. Vai não, tomar pela pegada. Porrada. O estresse pela porrada, Charol. Era o Rulo. Não. Penadinho. Também não. Caraca, Piteco, peraí. Piteco. Também não. A Dona Morte. A Morte, eu vou. Não, também. Cascão? A Rosinha. Não. Ah, sei lá, pô. Fala aí. O do contra, né, meu? O suado é lógico que eu sou do contra, velho. Mas o do contra, pra mim, é novo. Já ia falar o Bugu. Bugu. Não, o do contra, né? Eu adorava o do contra. Olha aí. O do contra é foda. Nossa, eu gostava do contra ele, também. Mas quando falava uma coisa, ele falava, não. Não, porque eu tô com fome. Eu não. Ai, porque eu quero. Não, eu também não. Não quero. Ele era muito bom. Olha só, do contra que surgiu aí bem próximo da época que eu parei de ler Turma da Mônica, aí, meio dos anos 90, se não me engano. 93, vai ter que... É, eu parei um pouco depois também de ler. É, logo depois do contra. É, então, eu tinha aí, na época que você parou de ler a Turma da Mônica, eu tinha o quê? Uns 11 anos, eu tava lendo ainda. Caraca. Essa é velho. É, eu sou, eu sei. Não é a tua que tem podcast de coisa velha, né? Mas enfim. Oi, mas... Pai. Deixa eu fazer um comentário. Vocês estavam falando aí sobre o Louco. Eu acho que era interessante que sempre tinha uns personagens que vinham pra quebrar um pouco a dinâmica, né? Que nem o Cebolinha era o personagem que fazia as coisas mais loucas, na verdade, né? Sim. Aí aparecia o Louco e assim, deixava o Cebolinha maluco, porque ele não entendia nada. Ao mesmo tempo, o Cascão tinha lá o Capitão Feio. Sim, a Mônica Feio. Tinha aquele, eu não lembro o nome, o Dono da Rua de Cima. Pai, eu não lembro disso aí. Dono da Rua de Cima. Ele usa um chapéu que parece uma coroa. Nossa, deixa eu não lembro desse personagem. É novo, talvez. Não, ele... Ah, inclusive eu acho que ele aparece na Turma da Mônica Jovem. Eu lembro de ver ele na Turma da Mônica Jovem, eu não lembro o nome dele agora. Eu lembro dele das histórias das antigas também. Ele era um gordinho, é assim, o também. O sonhão da rua de baixo. Isso, de baixo, não de nossa, cima. Nossa. É o personagem, o Tonhão da Rua de Baixo. Então ele é o mais forte, né, que chega pra desafiar, então sempre tinham alguns personagens que vinham pra mudar a dinâmica do grupo principal. Ah, eu lembro dele, mas é, assim, nossa, bem por cima. Eu acho que ele não é muito antigo, não, senão eu lembraria. Que é isso, velho, ele é dos originais lá, dos inícios das tramas. Sério? É, ele é velhão. E nessa revista da Mônica, Turma da Mônica Jovem, sabe, eu acho legal que assim, a gente pensa na Mônica e no Cebolinha, desde criança eu olhava pra eles e como o pessoal fala hoje em dia, né, eu já shippava o casal. Então deve ser o chip que durou mais tempo na história do Brasil. E aí esse Tonhão, ele aparece no, na revista em que o Cebolinha finalmente pede pra namorar com a Mônica. E ele aparece pra fazer concorrência. Caramba. E ele tá muito diferente mesmo, nossa. Ah, todos eles, né? Não, mas ele tá muito diferente mesmo do que ele era. Nossa, os outros ainda lembram bastante, ele não lembra nada, assim. Se botar ele ali, ninguém sabe quem é, sem falar. Mas, enfim. Corre, Cebolinha! Aí eu pego você! Bom, gente, e aí? Os personagens, aqueles, assim, que apareciam lá de vez em quando numa historinha ou outra, assim, que vocês gostavam, assim, também. Não era o principal, mas que vocês gostavam bastante. Um que eu gostava muito mesmo era o Rolo. Ah, eu gostava do Rolo também. E eu gostava quando ele fazia as histórias com a Tina, porque eu queria, no fundo, que os dois namorassem, não sei porquê. Eu também sempre tive essa impressão do Rolo e da Tina virarem namorados, mas cara. Eles tinham meio a ver, assim, né, cara? Eles eram, os dois eram hippies e tudo mais. Tinha tipo um affair no ar, assim, mas nunca chegou a ser aquela coisa assim, um declarar pro outro, nem nada. Caraca, eu não conseguia ler, velho. Eu não curtia muito, não. Rolo, Tina. Eu achava meio fora da turminha da Mônica, do sei lá, da trama, dos personagens, do criança, assim. Eu achava um negócio que não tinha nada a ver. E quando chegava, tava lendo a revistinha, chegava na historinha deles, eu pulava. Olha, velho. Caramba. E eu já achava legal, porque até o traço dos personagens era diferente. Era bem diferente. Mas é minha impressão, ou a turma, a Tina teve uma revista solo e aí se inspirou pra ter a Turma da Mônica jovem, porque ela era jovem. ela teve a revista solo dela. Mas antes da Turma da Mônica jovem? É, antes da Turma da Mônica jovem. Ah, eu tenho quase certeza que foi inspirado nela, então. Porque era mais ou menos, a Turma da Mônica jovem é mais ou menos a história da Tina, claro, um traço totalmente novo, pelo menos pelo que eu li da Turma da Mônica jovem, né? As histórias da Tina é bem legal, na época. Hoje não sei. Eu gostava, ué? É, não, as histórias da Tina eram muito boas, cara. Eu não sei se Turma da Mônica jovem tem muito a ver com Tina. Por causa daquele negócio da ser jovem. Enfim, esquece que eu falei. Só. Esquece que eu falei. Nota do editor, corta. Daí que o Blue falou. Tisse, vai lá, Tisse. Mais alguns personagens que tu gostava. Desses, assim, que apareciam, o que eu lembro que eu gostava, que aparecia sempre nos três quadrinhos finais, sabe, da última página da revista, era o Horácio. O Horácio. Eu adorava as histórias do Horácio, eu ficava com tanta dor dele, com aqueles bracinhos curtinhos. É, dava muita pena dele mesmo. Dava muita pena dele, bichinho. O Horácio, que é do mesmo universo do Piteco, né? Até que era legal também. É, então, mas eu gostava demais do Horácio, porque era sempre uma tirinha, assim... De Sim. três quadrinhos no final da revista, e sempre tinha uma lição de moral bacana, assim, sabe? É. Pra pessoa que se sente diminuída, Sim. sabe? Sempre era alguma assim, tipo, ai, ele não tem um bracinho curtinho, mas aí alguém ia lá, ajudava ele, sabe? Sempre tinha uma liçãozinha de moral ali, e eu adorava ler. Às vezes eu pegava a revista e já lia primeiro essas três últimas, pra depois ler a revista. Ah, quem nunca, né? Eu ia direto no Horácio. É. O Horácio tinha mais participação na revista da Mônica. Ele tinha as histórias maiores do Horácio eram na Turma da Mônica. E o Horácio, que durante muito tempo teve historinha no jornal, né? Pelo menos aqui no Sul, né, no jornal Zero Hora, que é o mais famoso, tinha muito quadrinho do Horácio na época. Hoje eu não sei se ainda tem. Eu não leio jornal, né? Eu não lia jornal quando era mais nova, então eu não sabia, assim. Nem pegava as tirinhas nem nada. Mas o Horácio é muito amor, gente. É. Spider. Cara, eu gostava bastante, a Tice já falou aí, eu gostava bastante da Morte, cara. A Dona Morte. Ah, mas o que tem eu a ver com a Morte? Nossa Senhora! Não, eu gostei. Você mencionou. Você falou do Horácio, né? Você mencionou lá como personagens. Acho que foi você que mencionou, ou alguém que citou aí. Não, não foi. Ah, então, a Karen falou. Eu chutei, eu pensei que fosse o personagem favorito dela. Ah, então. Tipo, é... A Karen tinha mencionado, eu achei que era você, Tice. Loucão. Ficou falando louco aí, ó. Eu sou agora mesmo, eu sou mesmo. Entendeu. Agora a gente entendeu porque o personagem ficou muito louco. Olha aí. O legal da Dona Morte é que ela chegava pra pessoa, puxava a listinha. Ô, senhor fulano, está na sua hora, vem comigo. E a pessoa olhava, via que era a Morte, tomava um susto, assim. E depois saía com o espírito com a mão dada com ela. É, porra, cara, muito legal. Aí ela... E eu... E ao mesmo tempo ela era tipo uma funcionária contemporânea, né? Ela Sim. tinha toda aquela questão de férias, da forma como ela trabalhava, como fazer o trabalho dela da melhor forma, e as pessoas que não reconheciam o valor do que ela fazia. Ela só queria fazer o trabalho dela, né? Ela queria que as pessoas tivessem menos medo dela, como se isso fosse possível, né? Então ela tava sempre sorrindo e tudo mais, né? Pra tentar quebrar esse estigma, né? E tudo mais. E era legal porque ela contracenava com vários personagens, tipo, né? Assim, tipo, contracenava com São Pedro, com... Eu lembro que tinha uma cegonha também que ela contracenava. Então, tipo, era legal. Dava umas histórias bem malucas, assim, mas bem bacanas, assim, ao mesmo tempo. E se você pensar, meu, o personagem tá encarando a morte, né, cara? E só que de uma maneira descontraída, assim, cara. De uma maneira divertida. É legal isso, cara. É um contraponto, assim, né, cara? Era legal, então ela surgiu mais na turma, ela surgiu originalmente na turma do Penadinho, mas depois ela foi ganhando espaço no universo da Mônica, assim, como um todo. Então, e ela é muito simpática, muito legal. Achava bem massa. Zupão, vai lá. Cara, eu vou puxar um aqui que é engraçadinho também, é o Humberto, né, cara? Ele é um personagem mudo, ele só fala e todo mundo chama ele de Humberto, e assim... As pessoas perguntam as coisas pra ele, ele responde mas todo mundo entende o que ele tá falando, né? Se tá concordando, se tá discordando, se, né, o que ele tá pedindo alguma coisa. Então, é baseado no R2-D2. É, também. Sacanagem, aí. Karen? Ah, então eu gostava muito também da Marina, pela questão de eu me identificar com ela, né? Gostar de desenhar, e ela... Eu tenho a impressão de que ela é a única ali que tinha algum tipo de sanidade, porque os outros eram todos malucos mesmo. Marina. É Marina o nome? É Marina. Ela é relativamente nova no universo deles, assim, né? Teve outros personagens depois dela, mas ela não é da época do comecinho, não. É, 50, não é da minha época, Marina. Marina é uma que tinha cabelo comprido, castanho? É. Tá. Não é da minha época. Tinha uma mexinha coloridinha, assim. Tá. Isso, ela é artista. Isso, é. Sempre que ela aparecia, ela tava com um pincelzinho na mão, um lápis, um caderninho, desenhando alguma coisa. Eu tô vendo ela aqui agora. Será que ela também não é baseada num dos filhos do Maurício? Sim. É sim. Ah, com certeza. A filha de mesmo nome, Marina. Olha, eu lembro quando foi lançado, até apareceu uma matéria sobre a Marina real na revista, falando quem ela era e porque ele tinha se inspirado nela. Caraca. Nossa, em pensar que a filha do. A Mônica, filha do Maurício, hoje tem mais de 50 anos, cara. Caraca, é muito. Caramba, velho. Nossa, eu lembro quando eu vi ela não era tão velha, e agora não procurem Mônica na internet. Mas enfim, todo mundo já falou seus personagens aí? Eu não. Não, Edu, então fala lá, Edu. Então, cara, o personagem que eu curtia pra caramba, ninguém lembrou muito dele, coitado, mas. Alô, mamãe. É o Bugu, cara. Quem? O Bugu. Bugu? Bugu. Nossa, eu detestava o Bugu. Que isso, eu era muito fã do Bugu. Ah, o Bugu. Puta que pariu, o Bugu ficava enchendo o saco do Bidu, né? O Bugu bugou o cérebro do Timbu. O Bugu é um cachorro, né? É o cachorro. Ah, cachorro amarelo que andava em duas patas. Sim, e ele Nossa, queria véio. Sempre um espacinho nas histórias do Bidu. Sim. Então, alô, mamãe. Tava lá. Alô, mamãe. Alô, mamãe. Eu tenho muito umas histórias do Bugu. Tem uma história que eu mais gostei, é justamente uma do Bugu. Eu gosto muito das histórias dele, cara. É um personagem que... Ele é tipo aquele irritante legal, sabe? O cara chega enchendo o saco. Tipo eu, Edu. É. Nossa, achou a referência. Irritante legal. É tipo isso. Bugu é 10, cara. Quem não gosta do Bugu aí, pode sair do cast. Tchau. Tchau, gente. Tchau. O Bugu, ele era sempre chutado no final das historinhas, não era? Era. Sempre. Principalmente nas histórias do Bidu. Mas ele aparecia em alguma outra história? Às vezes ele fazia uns crossover com o louco, né? Porque tudo a ver. É nessa aí que o Tim Blue mandou, que a Ticiane mandou aí, ele tá com o Cascão. Olha aí. Olha o Bugu. Nossa, o Bugu era muito chato, cara. Chato. Alô, chato. Mamãe. Alô, mamãe. Alô, é mesmo. Agora, esse nossa. Bandão. Se eu não lembrava, lembrei agora. Alô, mamãe, exatamente. Puta que pariu. É, vai então, pro eu só lembrei por causa lá. Disso. Caraca, velho. Ah, e o Floquinho, que não dá pra saber qual é o rabo, qual é que... Ele tá indo, você tá voltando, né? Ai, sem contar que perdi a coisa dentro do cachorro. É mesmo? Tava, nossa, tava escondido no pelo dele. É, eu me lembro demais. Tem gente ali dentro também, né? É. Escondia a gente dentro do... Exatamente, eu me lembro dessas tirinhas que a gente falou do final, a Ticina falou do final da revista, uma vez o Cebolinha fugindo da Mônica, ele pula dentro do floquinho. Corre, Cebolinha! Ai, eu pego você! Bom, então vamos dar seguimento aqui à nossa pauta, né? Como cada um conheceu a Turma da Mônica? Olha aí. De acordo com a nossa querida convidada Karen aí, disse que todo mundo conheceu igual. Eu acho que não, mas vamos ver. Karen, então, por favor, seja a primeira a dizer como conheceu a Turma da Mônica. Olha, eu acredito que, se não todos vocês, pelo menos metade vai dizer a mesma coisa que eu, que é... Eu conheci a Turma da Mônica quando era criança, aprendi a ler com a Turma da Mônica. Porque, bom, essa é a minha história e isso é o que eu mais ouço por aí. Aliás, Turma da Mônica faz a diferença na vida de muita gente, justamente na hora de aprender a ler. E, bom, eu gosto demais disso. As primeiras revistinhas que eu tive eram do meu irmão, na verdade. Ele é 4 anos mais velho do que eu. E eu não sabia ler ainda, então eu começava a ver os quadrinhos e ia inventando o que os personagens estavam falando. Olha, caramba. Então eu fazia isso com os RPG japonês. Nossa senhora. Só caramba, assim mesmo. Caramba, com RPG japonês? É, no videogame. Não entendia nada mesmo, entendi. Não entendia o que eles estavam falando, ficava inventando o que eles estavam falando. Até hoje o Cloud era apaixonado pelo Cipher. Nossa. Ai, agora deu até medo de entender as outras histórias que você inventava. Bom, as outras historinhas da Mônica eram todas muito inocentes. E diz a minha mãe que depois ia ler a história e falava, nossa, mas era justamente isso que estava escrito. Mas aí é história de mãe, né? Aí já é outra questão. Mas é, aprendi a ler com Mônica. Aprendi a ler por causa de Mônica, porque eu queria saber o que estava escrito na revista. É muito legal, bacana. Olha aí. Minha história foi parecida com a dela, assim. Olha aí, então fala aí. Quando a gente ia se alfabetizar, aí a minha mãe fazia a assinatura da Turma da Mônica. Foi assim com os meus irmãos, foi assim comigo e continuou a tradição com a minha sobrinha. Edu, como é que tu conheceu, Edu, Turma da Mônica? Cara, eu não tenho a memória exata de como que eu conheci. Uhum. Mas a memória mais antiga que eu tenho em relação à Turma da Mônica é de ler na casa da minha madrinha, quando eu ia pra São João del Rei, saca? Eu ia passar férias lá e tudo, e meus primos, eles tinham a assinatura. Então eu chegava lá, cara, tinha pilhas de revistinhas da Mônica, sabe? Então eu já chegava lá, já separava os almanacão, pegava os almanacão de férias, os almanac do Cascão, a revistinha do Cascão, e pegava uma outra que eu visse a capa interessante, assim, pô, essa capa tem um personagem legal, tem um jeito de defender, eu vou pegar ela. E ia pra ler, cara, e ficava lá, assim, é que a criança que não dá trabalho, senta no sofá uma hora da tarde, fica ali até 8 horas da noite, só sentadinho lendo. Cara, eu não gostava desses almanacão, cara, eu achava desproporcional. Nossa, eu adorava! Cara, era o que eu mais gostava, cara. Eu detestava também os almanac, velho. Eu gostava só das revistinhas mesmo. Cara, eu esperava o período de férias, porque eu ficava maluco pra querer comprar o almanacão, cara. Era. Somente por causa daquelas páginas no meio, que tinha um monte de passatempo e página pra colorir, eu adorava. Ah, eu não gostava. Nossa, eu achava muito massa. Ah, meus primos não ligavam muito pra elas, então eu chegava lá e fazia festa, velho. Que eu chegava lá tinha um monte, sabe? Olha aí. Zupão! Cara, a memória mais antiga que eu tenho de contato com a Turma da Mônica é... Tem uma fase meio de criança, assim, que você começa a pegar caneta, papel, rabiscar muito, pintar, essas coisas assim. Eu lembro que meus pais me deram tipo um kitzinho que tinha um monte de carimbo com a carinha dos personagens, assim. E eu pegava os papéis e ficava carimbando, ficava olhando, ficava pintando por cima. Essa é a memória mais antiga que eu tenho, assim. Depois disso tem um belo salto aí. E é mais ou menos a história que a Karen comentou, que a Ticiana comentou. Quando a gente é bem pequenininho, tá começando a ler. É, sei lá, os pais compram... Minha mãe gostava muito de ler Turma da Mônica, cara. Então ela tinha bastante revistinha que ela comprava de vez em quando pra ler. Então isso foi passando pra mim e pro meu irmão, né? Meu irmão é um ano mais novo que eu. Então a gente devorava, cara, as revistinhas da Turma da Mônica. Era muito legal, assim. Olha só. Foi bem nessa. A gente começou a ler com Turma da Mônica, meio que alfabetizou ali. E é uma coisa que nunca mais parou, cara. Nunca mais parou, assim. Legal. Spider! Então, na verdade, conheci a Turma da Mônica, acho que foi na casa de um amigo meu que tinha os gibis, e eu gostava muito de gibis desde pequeno, assim, mas... Esse meu amigo tinha vários gibis diferentes, assim, eu não aprendi a ler com Turma da Mônica, eu aprendi a ler com os gibis da Disney, mas eu conheci a Turma da Mônica na casa desse meu amigo, assim, e eu achava muito fácil de ler. Então a Turma da Mônica me ajudou, com certeza, a ler melhor, porque a leitura era muito tranquila, era muito intuitiva, assim, e eu conheci através desse meu amigo. E aí eu comprava, não dava prioridade de compra pra Turma da Mônica, mas, assim, quando eu ia com a minha mãe no médico, por exemplo, ou quando a gente ia esperar alguma coisa, sempre tinha gibi da Turma da Mônica, então eu ficava lá me matando de ler, né, cara? Olha aí. Bom, eu... Quebrando aí também, junto com o Spider, quebrando aí a corrente do ser alfabetizado pela Turma da Mônica, né? Eu já conheci a Turma da Mônica, eu acho que já tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Na casa do meu amigo que tinha Atari, e enquanto a gente pausava o jogo do X-Men lá, né? No Atari. Puta merda. A gente. Mistura, mano. É, aí eu vi que ele tinha ali os gibizinhos, né? Vários tipos de gibis misturados da Turma da Mônica, da Disney, quem diz o Spider, e mais alguns outros que tinha na época que não faço a mínima ideia do que é. E eu gostei muito de eu pedi pra ele me emprestar pra ler e coisa e tal, enfim. Acabei virando fã, comprei todos os gibis que ele tinha, minha mãe me deu dinheiro, que ele vendeu pelo preço que tinha na capa, como os gibis eram antigos, não valia nada. Então era questão, assim, comprar um gibi a 50 centavos, assim, digamos. Eu comprei todos que ele tinha, e conforme o tempo foi passando, eu ia fazendo, eu comprava mais, e eu acho que num período de 6 anos... Eu tinha 300 gibis da Turma da Mônica, eu acho. Caramba. É, mais ou menos. Eu fui juntando, eu nunca me desfiz de nenhum, tinha todos. Eu me lembro que eu separava por personagem, né, os 5 principais ali. E na frente de cada um deles, eu separava em ordem numérica, crescente, né? E na frente de cada um deles eu botava aquele da Coca-Cola de 90. Algum de vocês lembra? Nossa, velho, muito bem lembrado. Lembra desse, seu Zupão? Lembro, eu tive, cara, isso. Esses da Coca-Cola, da série aí, da Coca-Cola. Aí como eles não tinham numeração, né, eles ficavam na frente. Então era uma tampa da Coca-Cola gigante com o rosto de cada personagem. Então era muito legal, porque separava os personagens assim. Então a pilha da Magali era enorme, né, comparada à da Mônica e do Cebolinha, que eram maiores, eram mais caras. Então era o que eu tinha menos. E aí os outros, o Chico Bento e Cascão meio que era parelho, assim, mas a Magali era, eu acho que só da Magali eu tinha 150 gibis, e o resto era dividido entre os outros personagens, e foi assim, e me desfiz depois dos gibizinhos quando eu tinha, eu acho que 25 anos de idade, foi quando eu saí de casa e deixei pros meus sobrinhos. A pior coisa que eu fiz na minha vida, se eu soubesse que eles não iam dar o valor devido àquilo ali, que era uma relíquia, eu não teria dado, teria guardado pra dar pra minha filha, mas enfim, né? Já foi, eu guardei um gibi que eu vou contar uma história sobre ele depois. O que que é? Corre, Cebolinha! Aí eu pego você! Então a gente já falou aí como cada um escolheu aí a Turma da Mônica. Agora nós vamos falar das melhores histórias, os quadrinhos da, né, que ficaram na nossa memória aí. Então, Edu, tu que bolou a pauta, então eu vou deixar pra ti e aí a gente vai copiar a tua maneira de contar aí. Vou falar de uma que eu lembro muito, que eu gostei, foda pra caralho, lembro até o nome. É uma história que ela chama o seguinte: coisas pululantes que pululam na mente das pessoas. Caraca, meu Deus. Nossa, eu lembro. Já... Nossa, minha mãe vive citando essa revista ou essa história, não lembro. Eu não li, mas ela falava que riu tanto na entrada do médico, na sala de espera, que teve que sair pro corredor. Essa história é hilária. Porque já começa pelo título. Não tá, sei de quem o que... é? De quem é? É da Mônica. É da Mônica. Da Mônica. É da turma, né? De todo mundo. Mas tava eu li numa revista da Mônica. Tá. É, aí ela começa com a Mônica ouvindo alguém falar não sei o quê, que é uma coisa pululante. Pululante. Aí ela ouviu, né, os adultos conversando pululante, ela ficou, o que que é pululante? E ela fez uma imaginação do que era pululante. E usou essa palavra com outra pessoa. A outra pessoa também não entendeu o que era pululante e imaginou uma coisa totalmente diferente. Ai, caramba. Só conseguia aquela coisa fantástica, o mundo de Bob. Cada um idealizava todo um cenário pra pululante, sabe? E ninguém fazia ideia, só foi pululante aqui, pululante ali, pululante lá, e as coisas pululantes que estavam pululando na mente de todo mundo, sabe? E tipo assim, o quadrinho todo. Muito realista. Até chegar no final, alguém chegou no do contra e falou com ele pululante. Aí o do contra olhou assim, tá. E todo mundo falou, uai, mas do contra, por que você falou assim? Uai, vocês não entenderam o que é pululante, entenderam eles? Não, falou assim, pois é, eu entendi. E agora todo mundo entendeu porque o do contra é meu personagem favorito. Qual que é o nome da revista de novo? Coisas pululantes? Que pululam na mente das pessoas. Não encontro no Google. Se não encontra, não existe. Opa. Tá bom, então. Tá bom. Tá na memória, então existiu. Algum dia. Não achou? Eu não. O Edu acha e te manda aí. Eu acredito no Edu porque é o tipo de historinha que cabe perfeitamente ali na Turma da Mônica, cara. Deu, Edu? É isso? É essa, cara. É a história que eu mais sou fã de todos, assim. É que mais me marcou. Que eu lembro, eu ri demais com essa história, cara. Por causa das ideias que cada um foi fazendo do que era o pululante. Spider! Pois olha, eu não tenho uma história preferida, assim. Mas é uma coisa que eu lembro talvez a mais... que tá assim mais fresco na memória. Não tinha uma história do floquinho, que eles entravam dentro do floquinho? Tipo... Nossa, essa eu não lembro. Eu lembro. Tem, não tem, Karen? Eu lembro. Eles também dessa daí. Pra resgatar alguém que tava lá dentro? É. Caraca. Alguém tropeçou e caiu, alguém foi procurar alguma coisa. Caraca, mano. E aí, tipo, cara, todo mundo, não sei se uma ou mais pessoas entravam dentro do floquinho pra resgatar essa pessoa, procurar alguma coisa. E, tipo, daí você tinha ideia da extensão do corpo do Floquinho, né, cara? Que era um mundo à tipo parte, né? Tipo casinha de Snoopy, né, cara? Gigante, né? É, e eles era... tinham que fugir das pulgas. Isso! As pulgas gigantes. As Nossa. Pulgas gigantes, que eram os monstros e tudo mais. E é não... tipo, era tipo o querido encolhia as crianças, né, Ren? É, tipo isso, assim. Mas essa história que eu mais lembro, mais fresca, assim, eu lembro que falei, nossa, cara, que viagem, era muito massa, assim. Mas de história, assim, que eu lembro mais fresca é dessa, assim. Olha aí. Zupão! Cara, vou te falar, eu tenho um sério problema com isso, cara, eu não consigo guardar tanto algumas coisas, assim, tipo uma historinha. Não tem uma historinha que eu lembre, assim, que, puta, essa aqui marcou pro resto da vida, assim. Eu gostava de ler, lia, só não lia o rolo e a tira, mas de resto eu lia tudo. Mas não tem uma história que eu posso falar assim, ah, essa daqui eu nunca vou esquecer. Eu gostava várias delas, lia, mas não consigo me lembrar de uma, assim, inesquecível. Só um comentário aqui, cara, vendo aqui a capa da revistinha deles, especial lá da Coca-Cola, cara, vou te dizer que os ninjas cortadores de cebola deram aquela passada por aqui, malandro. Sim, cara. Falar, viu, sim, normal, eu também, puta merda. Nostalgia. Olha, rapaz, eu falei o nome da história errada pra vocês. Ah, tu tá de sacanagem. Não, é Além do Óbvio, Ululante que Pulula na Mente das Pessoas. É pior, né, Rei? Piorou aí. Né, cara? Eu lembrava como Coisas Pululantes, mas... Eu escrevi Além do Óbvio e o resto apareceu aqui no Google. É, ó, Além do Óbvio, Ululante que Pulula na Mente das Pessoas. É, nas mentes humanas. É essa história aí que eu achei a mais genial de todas, cara. Olha aí, então tá. Tiziana, lembra, Tiziana, da tua história? Não lembro, velho. Eu também sou tipo Zupão. Eu sou tipo Zupão, assim. Eu não tem nenhuma que me... marcou, me marcou assim. É, que me marcou assim, não. Era sempre. As histórias que eu mais gostava era sempre terminava com Cebolinha tomando porrada da Mônica. Isso eu lembro claramente. Era as que eu mais gostava, quando ela descia o cacete nele com o coelhinho. E eu ficava, isso aí, Mônica, desce o sarrafo. Caraca. Era sempre dessa. E assim, ele ficava com o olho roxo, às vezes sem dente, ó, legal. Normal. E quando o Cascão entrava na onda dele e se ferrava, era melhor ainda, porque ferrava os dois, aí era bom demais. Aí ficavam os dois todo cagado lá, todo arrebentado, sem dente. Pois é. Karen! Eu! O Chapolin Colorado! Não contava com minha astúcia! Olha só, ao contrário de vocês, eu lembro de muitas histórias, tem várias que me marcaram. Olha aí. É, várias, assim, de revistas comuns que recebi em casa mensalmente, mas tem uma revista especial que marcou muito a minha infância, porque eu li e reli mil vezes. Era uma revista literalmente especial, era uma edição especial, era uma adaptação chamada Os 12 Trabalhos da Mônica. Caraca. Ah, eu lembro dessa também. Eu lembro dessa também, muito legal. Muito bacana. Essa revista foi demais. E eu achava muito legal como cada personagem se encaixava em um papel diferente. Eu lembro que a Tina, por exemplo, era a Hipólita, né? A Rainha das Amazonas. E... Ah, bom, eu não lembro de tudo da revista inteira, mas na época que ela saiu, eu li tanto que eu comecei a falar as falas de cabeça, sem ter a revista na minha mão. Eu gostei demais daquela revista. Eu não lembro como termina a história, mas eu lembro dela obrigando o Cebolinha a ir com ela fazer os 12 trabalhos. Olha só, e marcou. Marcou, e também o Cascão era o rei que precisava ter o estábulo limpo, e eles lavaram os estábulos do rei Cascão, e ele detestou o trabalho. O rei Cascão é boa. Ele queria as coisas limpas, olha só que controvérsia. Bom, todo mundo já falou? Já, né? Então, acho que sim. Então sim. Tá, falta eu. Eu tenho duas revistas aqui pra mencionar, que me marcaram bastante. E casualmente, né, as duas são do Cascão, ou não, enfim. A primeira é que na época que saiu essa primeira revista, que tinha uma história, a história principal que é a primeira, a Tectoy tinha lançado o minigame da Turma da Mônica. Então tinha minigame da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, né, enfim. E a revista do Cascão fez a primeira historinha pra promover o minigame do Cascão. E o nome da história, eu lembro, que é o minigame do Capitão Feio. Então, o Capitão Feio montava uma barraquinha com vários minigames, né? Igualzinho da Tectoy, caso aumente ou não, enfim, né? E daí, o Cascão, ele queria que as pessoas jogassem, queria que o Cascão jogasse. Aí até, as pessoas jogavam até terminar e aí ficavam hipnotizadas, então... É, o Cascão tinha que ir lá tentar reverter esse feitiço aí do minigame e coisa e tal. Botei aí pra vocês no chatzinho a fotinha dos minigames, era muito legal. E eu cobiçava demais esse minigame, mas nunca tive. Só o meu vizinho rico, obviamente, né? Sempre tem um, né, cara? O vizinho rico, obviamente, tinha, né? Mas enfim. E a outra revista do Cascão é assim. Houve uma época que eu ia na banca de revista comprar os gibizinhos, mas eu nunca comprei novo. Nunca comprei novo. Porque ele era 3 vezes mais caro do que o usado, né? Então as pessoas iam lá, vendiam os gibis da Turma da Mônica usados, eu ia lá e comprava esses gibis usados. Então eu peguei muita relíquia ali, gente. E, inclusive, tem uma história pra contar sobre um outro aí. Mas voltando à revista do Cascão, eu comprei esse gibizinho no Cascão. A minha surpresa ao chegar em casa é que o gibi estava todo rasurado. Putz. A pessoa... Não, mas aí que tá. A pessoa que rasurou, ela escreveu outra história por cima. Ah! Caraca, velho. Além dela escrever a história, ela Como fez... Como é que é, véi? Alguém riscou, porque, porra, eu tô tendo dificuldade em absorver essa informação. É, ela escreveu, né, ela reescreveu o diálogo dos personagens, né, pro que ela queria que fosse. No caso, ela é como se fosse uma redublagem daquela do Batman lá na feira. Puta, cara. Entendeu? Estragou o negócio. Não, cara, essa revista me marcou tanto por essa história que o cara contou no gibi, que eu tenho ela comigo até hoje. Eu não me desfiz dela, eu guardei. Porque o que passava na revista ali foi tão, tão legal. Eu achei tão criativo da parte da pessoa que eu guardei porque eu... Na década de 90, eu e o meu sobrinho, a gente gravava pequenas histórias num rádio do gravador de fita, cassete. E a gente falava, repetia o que a gente... As referências que tinha no gibi, entendeu? Eu vou ver se eu consigo achar o gibi, eu vou tirar fotos e vou colocar no post pra vocês mesmos lerem a historinha. Tem que resgatar isso aí. Vou. Cara, e isso pra gente marcou pra mim, dos meus amigos, né? Porque a gente lia e a gente referenciava as coisas que apareciam na revista durante muito tempo. Cara, eu acho que se eu falar hoje pra um desses meus amigos uma referência, eles lembram ainda. Depois de 20 anos, eles ainda lembram. Entendeu? Porque foi muito legal. E tanto que eu tenho ela. Tá por aqui em algum lugar, eu vou achar. Eu guardei pra minha filha não querer, né? Porque é pra maiores de 18. E... Mas isso marcou demais. Outra coisa que marcou muito também naquela época é que lá pelo episódio cento e poucos da Mônica, Maurício de Souza, ele guarda todos os exemplares das revistas que ele lançou. Todos. Ele tem no mínimo um exemplar de cada uma delas. Isso lá na década de 90, o que ele falou, né? Na reportagem do próprio Gibi. Então, faltava uma. Ele tava procurando a número 8. Ele queria a Mônica número 8. E essa revista se tornou muito famosa, porque ele queria. Ele não, era a única que ele não tinha. E eu tinha essa revista. Só que eu não mandei pra ele. Caraca, tipo... Caramba. Eu fiquei pra mim. Não, era muito famosa. Não vou dar. Vou ficar pra mim. Nunca mais vou conseguir outra. Né? Não sei se no fim das contas ele conseguiu. Provavelmente ele conseguiu. Deve ter ganhado várias, né? Mas eu me lembro que me marcou muito. Porque eu vi durante vários meses aquele anúncio ali. Você que tem a número 8, mande pro Maurício, não sei o quê. Porque ele tem uma de cada um e tá faltando o número 8. Era uma capa muito famosa. Era da Mônica e o Cebolinha em Paris, assim, apontando pra Torre Eiffel e tal. Boa, até vou ver se eu acho aqui. Altos teclados rolando aí, né, Joe? É. Yeah. Ver se eu acho aqui. Não vou conseguir achar essa. É muito antiga. Que... É da década de 80, eu acho. Ou bem no início dos anos 90. É, não vou achar. Se eu achar, eu vou deixar no post para vocês verem aí. Então, essas aí foram as minhas histórias mais marcantes aí. Fora outras que, né, infelizmente ficam aí. Enfim. Edu, segue a pauta aí. Você fez um combo aí, né? Olha aí. Curiosidade. Ah, ali, ó. Quem achou? Oh, o Zupão achou. Olha ali. Nem é em Paris. Achei que era. O Zupão Mas achou. Mas essa daí mesmo? É essa aí mesmo. Número 8, legal. Tá ali, ó. Número 8. É, tá vendo? Número 8, 19 cruzados. Cruzados, cara. Ó o valor. Cruzados. Custava 18 cruzados. Olha só. Caraca. Nossa. Ô, Zupão. Os ninjas pularam pra casa. Pô. Pularam pra aí, né? Me liguei, tá? Merda, imaginei. Caralho. Puta merda. Você quer um lenço, Joe? Ah, ninjas malditos. Cara, ó, mais de 20 anos lembrança aí, puta que pariu. Corre, Cebolinha! Ai, eu pego você! Então, cara, e a turminha aí ficou tão famosa que não se restringiu aí apenas aos quadrinhos, né, cara? Eles também migraram aí pra várias outras mídias e tudo. O primeiro lugar que eles migraram aí tudo foi pros desenhos animados, né? A gente tem aí uma série de desenhos animados aí com a Turminha, tem episódios que estão saindo até hoje aí pela Cartoon Network, mas tudo começou lá nas primeiras animações e tudo com lá o primeiro longa animado da Turminha, que é A Princesa e o Robô. Olha aí. Adorava esse filme. Nossa, é muito foda. E foi uma coisa tão importante para os estúdios que, diga-se de passagem, que a primeira história do Turma da Mônica Jovem é uma homenagem ao filme A Princesa e o Robô. Olha! Saca? Olha. Eu li primeira episódio, mas eu não lembro como é que é. É, cara, o filminho lá da Princesa e o Robô. E eu lembro também que tinha uns outros filmes lá, quando eu era criança, meu pai tinha um videocassete lá, né? A gente tinha alugado Turma da Mônica e a Sereia do Rio, que tinha umas historinhas. O outro era Turma da Mônica e a Estrelinha Mágica, ou só a Estrelinha, acho que é a Estrelinha Mágica. Tinha o Chico Bento Olha a Onça. Ah, essa é a história clássica do Chico Bento, hein, cara? É, e fizeram a versão animada dela, saca? No coisa. Bem legal, cara. Olha a onça! É super divertido. Cara, quando era pequeno também, ia na locadora com meu pai, assim, de final de semana. Eu e meu irmão, a gente costumava pegar a VHS da Turma da Mônica, cara, pra assistir em casa, que eu gostava, era bem legal. A gente também, eu com a minha irmã também, cara. A gente sempre procurava desenhos da Turma da Mônica também. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu não gostava dos desenhos da Turma da Mônica. Que isso, cara? Eu não achava legalzinho, cara. Eu não achava muito bom, assim, em termos de animação, mas eu gostava, cara. Era eu nem é o caso se é bom ou se é ruim. Eu simplesmente não gostava. Só não gostava. Eu adorava esse que eu mandei aí no Telegram, que eu não sei, acho que o nome é esse mesmo, né? As Aventuras da Turma da Mônica. Que a Mônica se veste de ratinho, se apaixona por um ratinho, e aí tem um cara em cima de umas cenouras muito doidas. São uma série de contozinhos. São vários contos. Esse do coelhinho ali, o Sansão meio Wally. É muito legal, cara. Eu adorava esse. É, cara, essa capa aqui, ela é bem clássica também, cara. Tipo, você bate o olho e fala, puta, acho que eu já li isso aqui. Isso não é estranho. Tá em algum lugar da memória guardadinho lá, cara. É dessa época. É. Aí tinha um acho que é nessa fita aí que tinha um dos episódios, começava com um desenho que era todo mundo cantando, apresentando os personagens. Aí até eu lembro da musiquinha da Mônica, ela, sou Mônica, gorduchinha e sabichona, sou eu Mônica. Lembro dessa. Engraçada a Mônica falando isso dela mesma. Não é? No mínimo ironia, né? Ela se bulinava. Eu sei que tem uma história muito bizarra dessas daí de desenho animado aí. Uma da história do Cebolinha. Porque tem uma das histórias que o Cascão vai lá no filtro, pega um copo de água e começa a gargarejar. Eu não me lembro disso. É, porque o cara não tem medo de água. Como é que ele faz esse troço desse? Não, sabe? Não entendo o que aconteceu dos produtos. O cara doido. Mas enfim. Eu tenho uma pergunta pra fazer se os desenhos de hoje ainda são a mesma coisa, porque eu não vi nada de hoje, assim. Mas eles eram parecidos com os do passado, assim? Eu não sei se os clássicos 2D que tinha antigamente ainda permanecem até hoje. Mas eu sei que saiu uma versão pocket, sabe? Com os bonequinhos meio redondinhos, zoinho esbugalhado, essas coisas assim. Entendi. Mais recente. É uma gracinha. Eles são mais... Porque os personagens da Turma da Mônica, eles já são bem icônicos, né? Você consegue representar cada um deles com poucos traços, poucas coisas. Que nem o Cebolinha, são 5 fios de cabelo. A Mônica, o cabelo de bananinha com o dente. Então, eles aproveitaram isso dos personagens, que eles têm traços muito icônicos, e fizeram algo bem icônico mesmo, bem bonitinho, pequenininho, e fofinho, e hilário. Eu adorei esse desenho novo. Eu não assisti ainda, mas eu sei que existe por causa da Ashley, da minha filha, né? Mas enfim, às vezes dá uma louca nela, para de querer GTA, sangue, morte, e aí quer ver essas coisas fofinhas. Vai entender, né? Mas enfim. Edu? Então, cara, além das animações aí, também tiveram os games lá da turminha, né? Não propriamente lá na época, games autorais deles, e sim hack-roms oficialmente licenciados e tudo bonitinho, com os copyrights pagos pra empresa, bonitinho. Então é tudo legal, você pode comprar o original que você está pagando bem na época, né? Era politicamente correto. Que tinha lá os jogos para Master System, Game Gear e Mega Drive. Como, né, já cara? É de praxe, né, Edu? No Brasil, a Tectoy, né? No Brasil, a nossa querida Tectoy, cara. Tectoy. Cast sobre a Tectoy aí, logo, logo. Logo, logo. Então, vamos comentar pouco sobre os jogos aqui pra não queimar a pauta. Sim. Né, cara? Mas os meus jogos favoritos, cara, tá na minha memória. Os jogos de Master System da Turma da Mônica estão entre os jogos que eu mais gostei, assim, na minha vida de ter jogado. Na minha infância, eu joguei demais. Cara. Porque como eu aluguei essa fita, velho? Puta, não era passado do dragão. Como eu aluguei essa fita, cara? Nossa, era aquele caso, velho. Recordo também dessa daí. Um jogo com um personagem que você conhece, que você tá familiarizado, que você, né, como era em português, você conseguia entender o que tava rolando. Sim, ali, o que tava se passando. Cara, era sensacional. Então, joguei demais mesmo. Spider e Karen jogaram? Eu joguei pouco esse jogo, na verdade. Não tinha tempo, tinha que trabalhar na Espanha. Na verdade, nessa época eu jogava muito na Mesbla, né? Atenção, Brasil, para as ofertas de Páscoa da Mesbla. Mini System Aiva, 6 de R$167,68. E eu já falei aqui. Eu lembro da Mesbla também. Saudosa Mesbla, velho. Eu comprava na Arapuã, cara. E na Mesbla eu jogava de tudo, né, cara? Então eu tive a oportunidade de jogar Mônica no Castelo do Dragão na Mesbla. Joguei pouco, assim, não joguei muito, não. Mas o que eu lembro é que depois, logo no começo, assim, eu descobri que tinha sido baseado em outro jogo, né? Que foi hackeado, na verdade, né? Era quase um ROM hack, né? Sim. E em cima da fita do Wonder Boy, né? E, enfim, não dei muita atenção pro jogo, não. Eu achava massa, pelo que o Edu falou aí, porque era um personagem conhecido pra caramba e tudo mais. E eu acho que deve ter vendido muito por causa disso, cara. Mas não joguei muito, não. Ok. Karen? Jogou? Eu demorei pra ter videogame. É? Eu nem sabia o que era isso. Tava ocupada subindo em árvore e pisando na lama. Olha aí. O primeiro videogame da Karen foi o PlayStation 3. Olha. Ah, foi o Super Nintendo. Que Nossa. Eu só jogava Mario Kart. Olha aí. E joga até hoje Mario Kart. Boa escolha. E hoje? Joga o que hoje? Só pra ficar hoje com... eu tô jogando Witcher 3. Yeah! Esse grito eu vi chegando. Caraca, gente. Oi, Eduardo Zupão e Spider. Vocês não têm vergonha, cara? As duas jogam Witcher 3. Puta, e a gente não, cara. Eu queria ver mais alguém. Mas sabe o que é pior? Eu não joguei os jogos anteriores, então comecei esse perdidaça, sem saber quem era o cara. Começaram a me fazer um monte de pergunta. Falando, e aí, você matou o rei tal? Cara, não sei. Se precisar de ajuda, você me chama. Eu finalizo aí o jogo sexta-feira. Ai, beleza. Bom, vamos fazer de conta que não existiu essa parte do cast, né? Uhum. Mas foi a melhor parte, mano. Não, a melhor parte até agora é o Edu passando as redes sociais. verdade. Corre, Cebolinha! Bom, então tem aí também, né, Eduardo, teve os parques temáticos aí que a gente já falou, né? Não é, cara, nós comentamos aí também sobre os parques temáticos. E a turminha também tá ganhando versão internacional aí dos quadrinhos, né, cara? Tá fazendo já tem um tempinho já, isso aí. É, inclusive, quando eu fui fazer assinatura, tinha opção pra assinar em espanhol e em inglês. Sim. Caraca. Em inglês eu sei que é o Monica's Gang. Isso. Em espanhol, eu não sei como é que ficou, não. É, não sei também. Mas faz tempo. Quando eu tinha assinatura, já tinha. E eu lembro que eu achei engraçado o nome dela, mas eu não me lembro qual que era o nome. Aí falava, na Espanha, Mônica é fulana de tal. E eu, nossa... Em inglês eles adaptaram os nomes deles também, ficou bem legal, cara. O Monica's Gang eu compro, vira e mexe, eu tô passando na banca, eu dou uma olhadinha, sai alguma nova, eu compro, cara. Sempre compro, que é bem legal. Olha aí. Bom, a Mônica, né? A turma da Mônica em si, ela é detentora de vários produtos. Existem várias marcas, né, de produtos com... Aliás, vários produtos com a marca Turma da Mônica, né? Fraldas, shampoos... Nossa, referenciou criança, tem Turma da Mônica. E geralmente é o mais caro, então, né? Coisas que eu evitei muito de comprar. Mas olha, eu acho muito interessante, viu? Porque o Brasil é um país que sempre fala que o que vem de fora é melhor. Isso. E você entra no supermercado, no shopping, onde for, e tá lá aquele monte de personagem da moda do exterior, que tem... Acabou de sair o filme, tem o Frozen, tem isso e aquilo. Isso. E a Mônica. A Mônica tá sempre lá no meio, em destaque. Tá sempre lá. Sim. Engraçado, Karen, você falar disso, porque eu mandei um comentário em um outro cast falando justamente disso, que os caras falam assim... Porque no exterior eles têm Harry Potter e tem Witcher. E aqui no Brasil tem Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei, pô, por que você tá diminuindo Monteiro Lobato, carai? Uhum. Entendeu? O povo tem mania mesmo de fazer essa porra. E aí no exterior eles ficam babando o nosso ovo. A gente tem que se valorizar mais, velho. Turma da Mônica é do caralho. Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, do caralho. Entendeu? Tem que parar com essas putaria, velho. De que só não, o que não vem é de fora presta. É do calaio. É do calaio. Viu, Alexandre? Corre, Cebolinha! Aí eu pego você! Bom, e mais recentemente saiu a Turma da Mônica Jovem, como a gente já vem falando durante o cast, né? Que simplesmente mudou e os personagens cresceram, mas ainda continuam saindo as versões, né, com eles crianças e coisa e tal. Alguém aqui é leitor da Turma da Mônica Jovem? Pode falar alguma coisa sobre a Turma da Mônica Jovem? Putz, eu não li nada da Turma da Mônica Jovem. Para não dizer que eu li só o primeiro exemplar. Eu fiquei com receio. Eu li até acho que o sexto ou sétimo volume, depois eu não dei conta de acompanhar, mas a Adriana não deixou. Eu compro a Turma da Mônica Jovem pela capa, confesso. Eu comprei o que o Cebolinha e a Mônica começam a namorar, e eu comprei a revista do casamento também. Mas se querem spoiler, casamento é tipo um flash forward. Não, a gente não quer spoiler aqui. E se não, ela tu, já deu. Se tu tem amor à tua vida... Se tu tem amor à vida, não dê spoiler no Machine Cast com a baioneta junto. Cuidado aí, cara. O Tiz tá longe, a coelhada tá chegando e a aérea aí. Mas é de leve, tá? Nas três primeiras páginas você já vê que é um flash forward. O Tiz, você tem receio de ler porque você não quer, tipo, perder o encanto do negócio? É, eu fiquei com medo, assim. Quando saiu, eu até fui numa... na banquinha que tem perto do meu serviço e vi assim a capa, aí eu até peguei na minha mão assim, aí fiquei muito tentada a abrir pra ver, só que eu tenho na minha cabeça a Turma da Mônica como ela era desde sempre. Eu não sei como eu lidaria com o fato de uma mudança assim tão brusca, porque é uma mudança brusca de traço, de época, de tudo, sabe? Sim. Então, assim, é como se fosse pra mim ali uma outra coisa que não é a Turma da Mônica. É outra coisa, é outra turma, é outro negócio. Porque a Turma da Mônica, pra gente, é o Ash pro Japão, sabe? Não, entendi. Não cresce porque nunca. Não sei o que é o Ash, isso. O Ash é o personagem principal dos Pokémon lá, que ele há 20 anos e ele tá mesmo tamanho, mesma idade, não cresce nunca. Ah, sim. É, então é isso. E aí, se botar ele adulto, eu acho que... Sabe, quebra? Eu fiquei muito curiosa, Spider, muito, assim, pelo traço tá muito bonito na capa. Sim. E por querer saber, assim, como que foi feito essa mudança, né? Mas ao mesmo tempo fiquei com muito medo de quebrar essa parte tão bonita da minha infância, né? É que, assim, o principal, pelo que eu li da Turma da Mônica Jovem, o principal é que várias das coisas que não aconteciam na Turma da Mônica acontecem na Turma da Mônica Jovem, entendeu? Tudo aquilo que não acontecia, acontece. E talvez é esse o teu receio. Então, se tu não quer ler pra não quebrar tudo isso que tu tinha, não leia porque vai quebrar, te garanto. Então, é por isso que eu quis, entendeu? Aí eu meio que deixei pra lá e falei, ah, não quero saber, não quero ler, não quero nem ver isso daí, porque é igual filme, sabe? O filme acaba no momento que ele tem que acabar. Se tivesse mais alguma coisa contando como que aconteceu depois do casamento de fulano, ou como se foi, quebra a imaginação que você tinha, entendeu? Sim. De, por exemplo, de você sempre querer que o rolo ficasse com a Tina. Aí ele vai lá e faz o rolo ficar com a Tina. Acabou! Aquele negócio que você tinha, tipo, acabou. Aí a gente sempre ficava, eu particularmente, sempre ficava torcendo pro Cebolinha parar de falar besteira e ficar com a Mônica. Aí ele vai e fica com a Mônica na... Acabou, entendeu? Você perde a imaginação e a sua imaginação se materializa. E aí perde a graça. Então eu não quis, eu fiquei com medo mesmo. Eu tenho que defender a Turma da Mônica Jovem, sabe por quê? Quando foi lançada a Turma da Mônica Jovem, eu peguei aquele... Eu acho que até distribuíram gratuitamente a primeira revistinha, era bem fininha, só apresentando os personagens... Eu falei tudo isso que você disse. Eu falei, nossa, mas esses daqui não são os personagens, não tem nada a ver. E eu tenho a impressão de que eles realmente tentaram quebrar ao máximo. O Cebolinha falando certo, o Cascão tomando banho, sabe? Mas depois, com o tempo, eles vão evoluindo a história e cada vez eles vão fazendo mais conexões com a história clássica. Então, eu não lembro exatamente em qual história, mas acontece algo que é um choque muito forte pro Cebolinha, e ele volta a falar tudo errado de novo. Aí o Cascão vira e fala, ah, lá se vão, embora, 3 anos de terapia, sabe? é bem engraçado. Eu aprendi a gostar da Turma da Mônica jovem e eu vejo que ela tá cada vez mais explorando realmente a personalidade de todos os personagens, e tem alguns que aparecem mais na Turma da Mônica jovem e o pessoal gostou, como a Denise, e por causa disso começou a aparecer mais vezes na revista clássica. Eu gostei bastante. Sobre essas duas revistas que eu falei, a do casamento eu achei mais ou menos, mas a revista do primeiro beijo é linda, eu adorei e eu indico. Olha aí, olha aí. Então, terminamos de falar aí da Turma da Mônica Jovem, pra quem, né, é mais moderninho aí, se acha mais moderninho. Mas eu, sinceramente, eu tenho um apreço muito grande pela clássica, né, e li algumas da Turma da Mônica Jovem, mas não me conquistou. Mas eu já sou muito velho, né? Não é pra mim. Então, gente, vamos passar para a parte das curiosidades aí, pra finalmente encerrar esse cast aí da Turma da Mônica. Então, curiosidades, fora as que a gente já falou lá no início, né? Que é, eu acho que é meio comum, todo mundo sabe que a maioria dos personagens é baseado em pessoas reais aí da convivência do Maurício. Alguém tem mais alguma curiosidade aí? É livre, eu tenho pode falar. Uma. Fala aí, Tiz. Eu tenho uma. Fala. Na verdade, é uma curiosidade assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida que envolve a Turma da Mônica. Olha aí. Uma vez na escola, ia ter um desfile. Sabe lá Deus o porquê, eu não me lembro mais porque que povo inventava ficar fazendo porra de desfile na escola. Acho que era pra fazer as crianças passar vergonha, entendeu? Mas fizeram. É e pra te fazer mais forte, Tiz, tu não entende. É, me fez um coice humano. Mas, olha aí, a origem dos traumas aí, tá vendo? É, onde tudo começou, as coelhadas aí, os upão. Então, nesse desfile, minha turma ficou com os personagens da Turma da Mônica. Olha. E aí começaram a dividir, assim, quem que ia ser quem. E as meninas todas queriam ser a Mônica, algumas queriam ser a Magali. E eu, né, como sou eu, fui de Dudu. Ai, que legal. Eu falei, não quero ser mulher nesse caralho, não. Você é quem eu quiser nessa porra, você... E aí eu fiz minha mãe comprar um short preto e uma camisa azul. E aí fez o rosto dele, assim, de isopor. Eu lembro claramente, assim, fez alguém... Eu não me lembro quem foi que contratou alguma empresa pra fazer todos os rostos, pra ficar tudo igual. E aí o meu de Dudu foi de isopor, aí eu coloquei, assim, fui mó felizona lá no pátio da escola de Dudu. Olha só. Caramba. Que massa. Eu já desfilei vestida de Mônica, mas era um grupo inteiro só de Mônica, e era na avenida da cidade pequenininha. Eu não lembro se era 7 de setembro, ou era carnaval, sei lá, só sei que teve desfile e foi todo mundo de Mônica. Olha, e eu nem estudava naquela escola. Nossa, foi de penetra ainda, velho. Olha só. Eu sou maloqueira, mas de Mônica porque tu era baixinha, gordinha e dentuça, era forte, qual é que era? Não, todas as meninas estavam de Mônica. Ah, desculpa. Na verdade, a escola era... Eu nem morava naquela cidade, a escola era da minha tia, foi todo mundo de Mônica. Caraca. Ok, ok. Mais alguém? É pra não dar briga, Blue. Ah, entendi. Todo mundo. Entendi. Lá na minha escola não tinha essa não, deu briga. Mas eu não queria participar da briga, porque se eu participasse o pau ia comer. Então eu escolhi Dudu, que ninguém queria. Caraca. Mais alguém tem alguma curiosidade aí? Edu? Não? Não, cara. Eu tenho uma curiosidade. Pra quem acha que o Cascão tomou banho a primeira vez na Turma da Mônica Jovem, não. Ele já tomou banho antes, na época que ainda era tirinha de jornal, lá na década de 60, hein? Ele apareceu limpo na frente do Cebolinha, e o Cebolinha perguntou pra ele o que aconteceu, por que ele tinha tomado banho. Ele disse que ele tinha tomado banho uma semana atrás, porque era a mãe dele pediu aí, né, como presente de Dia das Mães, que ele tomasse um banho. Aí ele tomou. Ah, depois desse dia, ele nunca mais tomou banho, só na Turma da Mônica Jovem, né? A mãe deve ter pedido pra ele de novo. É, talvez. Outra curiosidade aí é que conforme foram passando os anos, né, o politicamente correto imperou aí no Brasil, o Inholau parou de dar tiro nas crianças, né? Só que antes ele dava tiro de sal, né, nas crianças que roubavam as goiabas dele. Hoje eu nem sei o que ele faz mais. Eu acho que ele só corre eles, né? Enfim, essa é outra curiosidade aí. Bom, eu tenho uma curiosidade pessoal, bem rapidinho, que é... Eu, assim como você, Tim Blue, eu não comprava os gibis usados, a maioria das vezes, eu trocava eles. Olha. Então, tipo, tinha algumas bancas aqui em Curitiba e tudo mais que você, tipo, levava dois e pegava um, sabe? Sim. Tipo, levava três e pegava dois, algum esquema assim. Sim. Então eu li bastante gibi nessa onda aí, cara, sem comprar por muito tempo. E outra coisa bacana é que aqui em Curitiba a gente tinha uma gibiteca, né? Ah, olha. Então, é, tipo, a gente era felizardo que tinha uma gibiteca, cara, com muito exemplar. A gibiteca funciona até hoje, inclusive, pra quem quiser ir lá, emprestar ou ficar lá lendo, cara. É um lugar bem legal, cara. Eu li muita coisa, não só de Turma da Mônica, como dos outros gibis lá na gibiteca. Olha só. Antes de eu falar uma curiosidade sobre minha pessoal e da Turma da Mônica, eu queria fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe se a Luluzinha é nacional? Não. Não é? Ela é internacional. Ah, ok. Porque recentemente a Luluzinha também, né? Tem um jovem aí, né? Lançaram a Luluzinha jovem também. Sim. Ah, sim. E a Luluzinha jovem tá fazendo muito sucesso justamente por abranger temas que a Mônica não abrange. Ela é bem mais, assim... Adulta? Mais... politizada. Hardcore, né? Ah. É mais politizada, né? Ela é, tipo, abrange uns assuntos mais sérios, não é? Eu lembro que a Luluzinha eu gostava dos desenhos. Eu não gostava muito do gibi, mas gostava do desenho. Eu assistia desenho também, cara. Pois é. Mas enfim. Só uma curiosidade sobre a Luluzinha. Olha. A Luluzinha, no exterior, ela praticamente não faz mais sucesso. No Brasil, ela tá fazendo muito mais, justamente por causa da Luluzinha jovem. Olha. Tá tendo esse retorno da personagem. Sim, eu gostava muito da Luluzinha mesmo. Que bom. É uma personagem que era muito carismática, né? Eu gostava muito. Lembrava muito a Turma da Mônica, assim, de outros... Mais normal, assim, né? Assim, as coisas que era muito em excesso, assim. Tipo, a Mônica Forte, as coisas assim. A Luluzinha não tinha isso. Mas era legal. Eu trabalho em revista da Luluzinha. Olha aí. Mas da Luluzinha clássica, sim, assim. Sim. Eu trabalhei fazendo passatempo. Tipo, Jogo dos Erros. Ah, sim, legal. Labirinto. Olha que legal. É bem legal. Olha só. Spider, eu queria te dizer uma coisa que tu falou sobre a que tu gostava muito da Disney, né? Os gibis da Disney. Uhum. Eu não gostava, cara. Eu achava muito ruim de ler. Bom, vou falar a minha curiosidade pessoal aqui. Turma da Mônica, né? Os meus gibis fizeram parte, assim, de um grande período da minha infância. E eu fazia muitas coisas com a Turma da Mônica. Como eu não tinha videogame, só tinha chaves na TV pra assistir, eu inventava algumas coisas pra mim fazer com os gibis. Por exemplo, eu fazia campeonatos. Sempre que eu comprava pelo menos um gibi a mais, eu fazia campeonato. Como se cada um daqueles gibis fosse um competidor. Então, melhor capa, melhor história, melhor primeira história, melhor três tirinhas no final, sabe? Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje que tinha uma do Cascão que ganhou assim várias vezes seguida, que era o seguinte: o bombeiro recebeu uma ligação, socorro, uma enchente, e ele, já estamos indo pra aí aparece no segundo quadrinho o carro do bombeiro, assim, aí chega na porta do Cascão, assim, uma pocinha d'água, assim, sabe? Essa eu lembro até hoje, cara, muito legal, e tinha várias, assim, dessas, as últimas três ali era legal, então eu fazia várias coisas diferentes, assim, pra dar campeonato, assim, a Magali quase sempre ganhava todos, né, porque eu era o único juiz, enfim. É tipo isso, ô Zupão, isso é tipo sorteio honesto. Olha aí a origem, tá vendo? Já sabe de onde saiu a origem aí. Começou aí, ó. Então, Turma da Mônica aí ficou marcado aí no meu coração e, porra, vou gostar pra sempre. Apesar de não acompanhar mais, eu vou gostar pra sempre. Tudo, de vez em quando, sempre tem uma referência sobre Turma da Mônica. Certo? Mais alguém tem alguma coisa pra falar importante sobre a Turma da Mônica? Senão, nós vamos encerrar. O miojo da Turma da Mônica é o melhor. Já sempre pega ele. Oi? Gelé de mocotó da Turma da Mônica. Olha, alfajor da Turma da Mônica é foda. Olha só, nuggets da Turma da Mônica. Tem isso? Tem até maçã da Turma da Mônica. Olha aí. Mas o alfajor é o melhor. Fraldas da Turma da Mônica mais caro. Não, tem fralda mais cara. Olha aí. Corre, Cebolinha! Aí eu pego você! Então vamos para as considerações finais aí. Eduardo! Cara, Turma da Mônica é Turma da Mônica, né, velho? Fez parte da infância de todos nós, vai fazer parte da infância das próximas gerações. É a turminha mais famosa do Brasil aí. Cara, Edu, desculpa te interromper, desculpa, mas o que tu falou é tão claro pra mim, é tão provável que talvez, eu acho que 99, 90 e tantos por cento dos brasileiros conhecem Turma da Mônica e gostam de Turma da Mônica, principalmente na infância, né? Sim, cara, fez parte, né, velho? Fez escola, né, nessas gerações passadas aí. Todo mundo cresceu com isso. Seja nas tirinhas no jornal, seja nos quadrinhos, seja nos desenhos. Teve sempre, seja nos jogos ou nos produtos. Sempre teve contato direto com a turma de alguma forma. Então todo mundo conhece Mônica, Cascão, Cebolinha, né, tal. E, cara, quem não conhece, pelo amor de Deus, não vive no planeta Terra, não. É, pelo menos no Brasil, né? Né, cara? Você falou uma coisa muito importante, que é a Turma da Mônica vai continuar aí para as próximas gerações. E sabe, quando o dono de uma empresa grande começa a querer se aposentar, tem uma coisa muito difícil, que é justamente fazer sucessão. E tá aí uma coisa que o Maurício fez muito bem, que é a sucessão. E é interessante como isso tem a ver com as próprias histórias dele, que são todas baseadas na família. Então, ele criou a família para isso, e hoje nós temos aí a Mônica dando prosseguimento ao trabalho. E eu acho muito legal isso. Além de ser um ótimo criador de histórias e de personagens, ele também é um excelente empreendedor. Sim, Maurício aí que já tá beirando os 80, não é? Já não passou. Ele tá por aí mesmo. Eu não sei a idade do Maurício de Souza, mas ele deve estar beirando os 80. Vamos ver. Todo mundo googlando. É. Os dedinhos nervosos atacam mais uma Quanto? Vez. 1935. 35? Caraca, tá velho. Tá com 81. Ele tá com 81. Nossa senhora, olha só. A Mônica tem 66 anos de idade, caraca. Caramba, cara, não é possível, mano. 56 anos, desculpa, 56. É, Zupão, você também tá ficando velho. Cara, é que a imagem que você tem, assim, que você faz dele, é ele, sei lá, parece que nunca vai envelhecer, assim, ou é uma vontade que a gente tem, assim, né, de que assim como a Turma da Mônica não vai envelhecer, apesar da Turma da Mônica jovem, mas tipo, o Maurício de Souza parece que é uma figura que vai estar ali, sempre. Sim. Ali, sempre criando historinhas e tal. Exato, muito exato. Legal isso. Cara, uma vez eu fiquei realizado, assim, de ver o Maurício desenhando ao vivo. Eu vi ele no Gugu, né, no Domingo Legal uma vez, desenhando a Magali ao vivo. Cara, eu fiquei realizado, porque eu não entendia como é que era feito o desenho, eu vi ele fazendo. Eu fiquei fascinado aquele dia, cara. Muito, muito legal, muito legal. Maurício de Souza é uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente, dar um abraço nele, assim, como, sabe? Como obrigado, assim. Dizer sabe? Um obrigado, né? É, exatamente. Não é, cara. Justamente. Mas vamos continuar aí com as considerações. Zupão! Bom, cara, Turma da Mônica é um legado. A gente, sei lá, pra gente nunca vai morrer. Me acompanhou, espero passar isso pros meus filhos um dia. Eu indico muito, assim, quem tá estudando inglês, quem tá começando, assim, seja pequeno, seja adulto, cara, a Turma da Mônica em inglês é muito legal, cara. As frases são bem curtinhas, são coisas simples, o desenho ajuda no contexto, então é uma indicação bem bacana pra quem tá aprendendo inglês aí. E não sei se houve alguém mais citou aí, mas tem essa série Clássicos do Cinema, que agora é trimestral. Cara, é sensacional, cara. Eles sempre fazem paródias de filmes famosos e colocam toda a Turma da Mônica, todos os personagens no meio daquela trama. Então já teve paródia de Star Wars, de Volta pro Futuro, Tron, Spider-Man, Batman... Sempre com um nome diferenciado, exato, assim, tipo isso. Batman é Batman. Batman. Cascobin, Menino Aranha, tô lendo as capas aqui, Trônica, Coelhada pro Futuro, Vingadoidos, ETs na Roça, que é do filme Sinais lá. Olha só. Então, assim, cara, essa é uma coleção que eu faço questão de colecionar essa série e vou procurar comprar os números antigos que eu não tenho, porque é muito legal, vale muito a pena, cara. Então, quem quiser uma boa indicação aí, não sabe por onde começar, tem a nossa idade, mais ou menos uns 30 e poucos aí, tem muita referência... Ou que nem eu e Spider, 80... né? 30 e tantos. Então, assim... tanto gente da nossa idade vai curtir, quanto gente mais nova, assim. Tem muita referência não só das coisas da cultura pop, mas tem referência atual também. Sim. Então é muito bacana, cara. Okay. Isso aí, cara. Turma da Mônica nunca vai morrer. Eu vou estar com 90 anos de bengala e vou estar lendo o gibizinho lá, cara. Olha aí, olha aí. Ticiana! Tá no mudo? Não, não tô no mudo, é porque eu dei uma de Edu agora. Acho que eu fumei um baseado errado. Eita. Edu, essa que você me mandou não foi a mesma que você mandou pra Karen, não, velho. Não, brincadeira. Bom, Turma da Mônica, né, Rei, faz parte da minha infância, tem um lugar muito especial no meu coração. E assim como foi citado aí, eu também gostaria, né, de conhecer o Maurício de Souza, dar um abraço nele de agradecimento. E acho que eu representaria os 170 milhões de brasileiros que conhecem, porque eu duvido que tenha alguém que não conheça a Turma da Mônica. Se não conhece, seu jagunço valer. Entendeu? Porque não é possível um negócio desse. Entendeu? E é isso, recomendo a todo mundo, por seus filhos, netos, sobrinhos, primos, indiquem, passe adiante sua revistinha. Não faça igual o Tim Blue, seja egoísta e morra com a porra da revista na mão, porque você no além não vai ler. Mas entendeu? Eu dei as revistas tudo. Entendeu? Mas pra quem deveria, não deu. Pois é, mas né? Eu não sabia, né? Então, assim, leu, cara, tipo, eu sei que tem aquele apego e tal, mas passa pra frente, alguém vai gostar também, você vai fazer uma criança feliz. Né? E é isso, velho. Turma da Mônica, foda. Certo. Spider! Ah, cara, pra não me alongar aí tudo que já foi dito, né, realmente é um legado, fez parte depois de todo mundo, indiquem, recomendem, ajuda na alfabetização, tem vários benefícios, ensina um monte de valores, ensina umas coisas, né, planos infalíveis, a bater nas pessoas também, mas ensina, né, e Turma da Mônica é foda e é isso, sem mais. Certo. Bom, eu queria fazer um agradecimento aqui especial à nossa querida Karen aí, que se propôs a participar desse cast aqui com a gente. Queria agradecer, dizer que foi muito legal a tua participação. Então, junto aí com as tuas considerações finais, fique um espaço aí pra gente poder fazer aquele jabazinho maroto aí, ok? Bom, me propus a participar só pra não dizer que vim arrastada, né? Fui pega na saída de outro podcast, vem você pra cá. Tipo assim, vem participar, não tem opção. Tô brincando, ó. Foi um prazer, muito obrigado por convidar. Aliás, engraçado porque a minha única consideração final quanto a esse programa era justamente Maurício de Souza, obrigada. Fez a infância de muita gente, inclusive a minha. E, bom, obrigada ao Maurício, obrigada a vocês que me convidaram. E deixo aqui o meu Jabazex. Pra quem não sabe, eu sou a Karen Soarelli, eu sou autora de livros de fantasia, literatura fantástica, com magos, criaturas fantásticas, guerras, todas aquelas coisas que a gente gosta. Se chama Crônicas de Miríade, o nome da série. Já lancei 4 livros, eles estão aí disponíveis em versão física e e-book. Quem quiser conhecer, tá em www.cronicasdemiriade.com.br. Espero que vocês coloquem o link aí embaixo, porque tem um Y em algum lugar desse nome. Ou então no meu site é até mais fácil, karensoarelli.com.br. Ou vocês me encontram nas redes sociais, facebook.com/karensoarelli, youtube.com/karensoarelli, qualquer lugar aí que vocês entrarem, digitarem, /karensoarelli, é capaz de me achar. É igual em todo lugar. Olha então aí, é isso, obrigada aí. E espero ser convidada de novo. Opa! Já fica a intimação. Olha só. Prazer. Então tá, muito obrigado aí então. Certo, pessoal, estamos terminando aqui esse cast fantástico sobre a Turma da Mônica. Mas fica aí, né, as nossas lembranças. As nossas lembranças aí sobre a Turma da Mônica, que foi tão, tão legal aí na nossa infância. Enfim, me enrolei todo o que eu ia falar, esqueci. As nossas memólias. As nossas memólias. Certo, pessoal? Então estamos terminando aqui mais um cast e fica aí agora. Será? Será, Spider, que vai ter off-topic? Sei lá que vai ter off-topic. Sei lá. Sei lá. Nossa, você falou será, eu já ia falar só imaginação. Caraca. Na cabeça, não sei porquê. Vocês estão consumindo mesmo, né? Os é o Edu, velho. Edu é o Edu do rolê, velho. Opa. Então tá, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e até a próxima viagem no tempo. Tchau! Mais horas o meu dia pra poder dormir legal. Vamos embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas o meu dia pra poder dormir legal. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar um só momento onde devo estar. Com minha máquina eu passo a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas do meu dia pra poder dormir legal. Vamos embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas do meu dia pra poder dormir legal. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar num só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar num só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar, e sem nunca me atrasar. O tempo do tempo é o tempo que o tempo tem pra passar. E passa o tempo que passa e não para nem pra descansar. Passado, presente, futuro, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, década, século, milênio. O tempo não para nenhuma vez, não para nenhuma vez, não para nenhuma vez. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu passo a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu passo a minha hora sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo. Eu preciso de uma máquina do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala pessoal, bom, como vocês já devem ter notado aí, o episódio ficou, né, muito grande. Então a leitura de e-mails e comentários está no post do cast, lá no site, certo? Lá vocês têm um linkzinho para vocês poderem ouvir. E hoje a leitura de e-mails está muito especial porque a gente, né, pegou alguém muito, muito famoso aí da internet, né, alguém muito famoso mesmo, que todo mundo gosta. Mas ela não pôde participar, daí eu chamei o Wesley Zop mesmo. Não tinha mais ninguém e chamei ele. Quem quiser ouvir a leitura de e-mails, tem o Wesley Zop lá, se vocês quiserem. Certo? Tchau, pessoal! Off Topic. Oi. Tava no mudo? Nossa, a Karen deu uma de Edu agora. Eduzou. Eu não tava esperando que chamasse meu nome de repente. Edu, você mandou erva pra ela também, foi? Mandei. Puta que pariu. Pela matar a saudade do Brasil. Eita, tá exportando já, Edu? Caramba, velho. Uai, o Machine Cash tá rendendo, rapaz. Vai lá, Karen. Vai lá. É isso aí, meu. Ô, meu, eu tava pensando em... Ó, fiquei rapidinho. Eu tava pensando em falar o recadinho igual Cebolinha, mas na hora que fosse falar o barra grupos, eu falei, pô, até eu falei com a bala glup. Vai se engasgar falando isso aí. Eu duvido tu conseguir. Edu, grava um assim e grava outro. Eu não. Duvido tu conseguir, eu duvido. Edu, sai, velho, é difícil pra caramba. Ai, bom, vamos tentar. Spider. Eu já falei da história. Ele já falou. Ele já falou, Blu. Cara, é o medo de não te esquecer, Spider. É melhor duas vezes que nenhuma, né, Spider? É isso aí, melhor quantas pegar vezes? Pelo excesso pela falta. O que a bunda não faz falta. É. Isso é uma frase de entrada, cara, de início do cast, mano. É. Entrada só se põe você, viu, Zupão? Isso que eu falei de início de cast logo em seguida. Aham. Não tem erro aí, né? Bom, ai, então. Viu? Porque quando eu era criança eu falava muita palavra errada. Olha aí, olha aí. Eu não trocava o R por L, mas eu trocava muitas outras letras, muitas. É. Eu ainda troco até hoje, hein? É, você tá em vantagem aí, cara. Se você estivesse em São Paulo, você ia ver que tem gente que até hoje troca aí um monte de letra também. Olha aí, Tiziana. Sem ofensa, Zupão. Cutucando os paulistas. Não, pra mim não é ofensa, não. São Paulo tem gente tudo que é tipo, velho. Aqui te acha mal. Olha o Zupão botando a culpa nos estrangeiros. Fala. Não, cara, tipo, o paulista pede dois pastel e um chopps e aí o problema são os estrangeiros. É. É isso aí, Joe. Ah, pior é carioca, que é nóis. É 12. Onde é que tá o U do 12 aí, seu filho da mãe? 12. No mesmo lugar que tá o S de dois pastel e um chopps, velho. Vamos lá. Certo, gente. Parando. Dando stop no Audacity. Edu, pare, velho, de ficar mandando essas porra nesses negócios. Pra... tá foda, velho. Fica todo mundo brigando, velho. Abraço. São 10 da noite. O podcast tá terminando e não começando. Que incrível. Nossa, é. A sua voz tá horrível de novo. Tá exterminador. Exterminei. Ainda bem que é agora no final, né? Puxa vida. Ah, que esquentou teu headset, né? É. Ah, ok. De uma em uma hora. Olha só. Que coisa louca. Nossa, que doido. Gente, a pasta Turma Mônica já tá lá no Google. Qual que é o nome pra colocar? Bota o teu nome e depois Turma da Mônica. Nome. Ai, gente, cadê esse bagulho? Karen, aqui, tu manda por esse site, tá? Pro meu e-mail. Calma lá. É, que formato que você prefere? MP3. 256 kbps ou 192. Beleza, tá exportando. Tá exportando pra onde? Tá exportando pro MP3. Ah, tá. Desculpe. Agora que eu botei... Ô, Blue, não era 128, velho? Não, é o dela. Ah, que susto da porra. Até parei a exportação aqui, vou ter que começar tudo de novo. Por que que o meu é diferente? O que que é isso? É porque o pessoal já conhece a qualidade dos áudios. A falta de qualidade do meu, ele já conhece. Então, meu povo, vou saindo aqui também. Boa noite para os textos. Vai lá, Edu. Boa noite. Não vai ficar pro Gartic, Edu? Vocês vão jogar a Gartic, claro, agora? Deixa eu pensar. Esqueci de falar pro Zupão que ele pôs. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu fico na dúvida entre Gartic e Tottery. Ah, toma teu rabo com esse... Apesar de que Tottery eu posso jogar amanhã, depois de amanhã. Ó, o seguinte. Diga. A partir de agora, muito obrigado pelo convite, mas eu quero que você saiba que você assinou com sangue o contrato. Quando sair livro novo, eu vou mandar o link e falar, oi, compartilha aí. Ah! Claro, sem problema. Você não lê as letras miúdas? É, não, eu não li mesmo. Mas inclusive a gente já falou de ti em outros casts já. Na verdade, o Tim Blue não leu nem as letras grandes, mas tudo bem. Maldito. A gente já até falou de ti, dos teus livros. Já deixei referência num post que a gente falou sobre livros de infância. Gente, quando que foi isso? É, o episódio 30 e... Qual é, Edu? Lembra? 38. Hã? 39, eu acho. 39? Acho é que por 39. Aí, acho que é o 38. É. Eu acho que é o 38. Eu acho que é 39. 38 aí, é o Hakusho. Então é o 39. 39, livros de infância. O Douglas participou com a gente. Ai, que legal, esse Douglas não me conta nada. Cadê tá aí, esse negócio? Eu vou assistir. Tá aí, ó, o link. Olha a capinha, que bonitinho. Deixa eu ver. Oh, que bonitinho. Butitinho. Muito bom esse episódio aí. A Tiana chorou no episódio. Difícil de acreditar. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.